muito longe, que era onde eu me sentia mais confortável, por causa dos problemas mediúnicos. Né? Enquanto entidade, essa questão de ilusão mesmo, mesmo é só a condição. De repente você se depara uma encantada e de repente vem todas as lembranças de vidas passadas. Nossa. Que você teve. Isso é incrível, porque vem e a gente sente que a gente realmente foi tudo aquilo ali. E é muita informação, né? Nossa, eu fui isso, fiz isso. E nem eu fui danada, fui isso. Essa parte aí, fui péssimo. Né? Essas coisas. Eita, mas eu fui muito fraca aqui, nessa base. Né? Então eu entendi que nas partes que eu fui fraca eu tinha que voltar fortalecida. Acho que por isso que eu tive uma necessidade muito grande de reencarnar muitas vezes. Tive uma necessidade muito grande, porque tudo aquilo me insatisfazia. A minha base espiritual. Né? Me insatisfazia. Então eu tive essa necessidade de estar reencarnando para superar aquelas coisas. E aí de repente, se tornando encantada, vem todas as informações, né, de que eu fui uma entidade, fui uma pombogira. Pombogira é uma das egrégoras mais antigas que existe. Claro. Só foi assim manifesta na Umbanda, com o advento da Umbanda, claro. Foi, mas... É antigo, cara. São feiticeiras e magas, né? Exato. É anticristo. Ixi, já fomos... Como eu digo assim, nós já fomos irmãos. Todas nós, irmãs. Todas nós fomos irmãs e irmãs de sangue. De repente, a gente teve que se separar para outras vidas, ver se há outras vidas. Hoje se encontra de novo e a gente traz aquelas mesmas... funcionalidade que tinha de antes como irmã e agora é, reacende como entidade, porque todas as pombogiras estão irmãs. Se mexer com uma, mexe com todas. É uma corrente assim bonita, mas de pombogira. Ela é uma corrente que é alegre, ao mesmo tempo você vê a pombogira trabalhando numa energia densa, né? Muito parecida com a do ser humano. E tendo que dar luz e resposta para muitas coisas e tentando evoluir dentro de uma corrente onde a gente, numa corrente de pombogira, eu sempre digo, as pombogiras são ainda muito apegadas às coisas materiais. Elas são. Ainda são muito apegadas, cria aquele vínculo de amizade com o médico, com tudo. Sabe? Tem pombogira que pega aquele grupo ali, é filho mesmo. Parece umas galinhas choca. E não pode ninguém passar por um problema. Sabe? Parece que a senhora está dizendo também que um dos requisitos para se tornar encantado é ter alcançado um nível de amor próprio e amor ao próximo e aceitação dos erros que cometeu, porque é. Parece que é isso que abre, é essa chave para poder acessar as vidas passadas. Sim. E não se culpar, e não, não se diminuir, culpar, e não se destruir. O Lego são muito bem resolvidos com as coisas, olha, todos são bem, tem um discurso bem amparado, assim, eles se amparam com a força deles mesmos. É. E assim, tem aquela amizade. Você vê os léguas incorporados, é um abraçando o outro, é um pedindo uma coisa para o outro, ainda continua aquela mesma coisa que eles tinham como encarnados e ainda trazem aquilo ainda mesmo para o plano da incorporação. Você vê a amizade do légua, o légua ainda brincando, o légua contando caso, o légua junto com o outro ali, toma sua cachaça, fuma seu cigarro, o légua dançando junto com o outro, né? É as léguas dançando com légua. E é muito bonito. Né? A parte da encanteria. Ela é muito bonita. Muito rica. Muito forte. Claro. Então, nada do que a senhora observa nas vidas passadas tem força de criar na senhora o sentimento de culpa ou que faça a senhora cair na vibração. Não. Isso é parte essencial de se tornar um encantado. Encantado. olhar para as coisas e aquilo não te atingir. Isso, ter a vibração sempre alta. Sempre alta, né? Que é difícil. Por isso hoje, assim, não se escuta mais história de tantos encantados. Né? A vibração baixa, né? Demais do ser humano. Tudo com vontade de dar um cu, um brinquedo. Né? Então, demais. É isso. Se transfere demais, vontade de um ano demais. É desse jeito. Louvado seja, né? Graças a Deus. Mas é desse jeito que o ser humano se movimenta. É incrível, mas essa parte da encanteria é justamente isso que você está dizendo. É ter essa liberdade consigo mesmo. Essa liberdade não, essa libertação. Né? É liberdade. Expressei até errado, é libertação. Né? Libertação, eu preciso que as pessoas se libertem. Claro, que existe essa personalidade constante até no espírito de dizer tem coisa errada, tem coisa que se você fez é imperdoável. A senhora está dizendo, bola para frente. Não existe nada que não tenha perdoado. Tudo se perdoa. Olha, né? Olha esse exemplo, Jesus Cristo perdoou todas as pessoas até o guardão. Estava ali um blasfemando e o outro dizendo, ô, minha gente, me leve com você. Aí o outro, ah, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? É uma confusão. Né? E Jesus foi um espírito muito rico, né? É. Evoluído. E olha que tem um lado humano, tem um lado humano com certeza. O lado humano também falou muito. Até naquela base de crucificação. É. Por que me abandonaste? Ali era humano. Ali era humano, não era o divino. É. É. Por que me abandonaste? Falou. Você, que era pai dele. É. Por que me abandonaste? Ali era humano. É o lado humano. Você só não observa, né? Acha tudo só muito bonito. É uma dramatização, não. É. Observa, analisa. Quando você observa com um olhar mais ampliado, você começa a analisar as falas. A senhora ensina espíritos que não são encantados a serem no astral? A serem encantados? No astral existe uma encantaria assim muito grande. Sim, posso ensinar, se eles quiserem. É. Qual seria a primeira coisa que a senhora diria a um espírito que lhe procurasse para ascensionar? Eu diria para ele tirar tudo quanto é de resquício, de problema que ele ainda tem. Tire tudo e bora se movimentar aqui nessa coisa boa. Porque senão você vai ficar impressionado. Resquício de problema que ainda é tem. Razão de julgar o outro e a si próprio. Isso. É isso? Isso. Como errado. Como se tivesse certo e ele fosse o justiceiro. Exatamente. É algo assim que é necessário para que você tenha essa ascensão encantada. Por exemplo, Zé Pilintra, ele é uma alma que também se tornou uma alma encantada. O Nego Gés, do mesmo jeito, uma alma que se tornou encantada, se movimenta na corrente de Preto Velho, se movimenta na corrente de Exu. É. Zé Pilintra, o mestre juremeiro. Uma alma, né? Porque ele passou, ele teve a sensação de morte, ele foi morto. Né? Então ele passou pelo processo do desencarne, mas se tornou uma alma encantada. A senhora, por exemplo, é um espírito que está tudo bom. A senhora não tem um lugar que é onde a senhora chegar e alguma coisa que a senhora conquistar vai estar melhor do que a senhora está agora. Tá bom agora? Tá bom. Depois vai estar bom também. Não tem um lugar melhor que o outro. Tem não. Tem pessoas ruins, mas todos os lugares são ruins. Claro, claro. Uau. Isso é o que é mais rico. Todos os lugares são bons. Ruins são as pessoas. Elas é que atrapalham muitas vezes a energia do lugar. Engraçado que tem lugares que a gente desce que é a casa de taipa, que não tem um piso maravilhoso, que não tem nada, não tem um porcelanato, não tem nada. Mas tem um axé maravilhoso. E ali a gente desce, passa a noite, vira a noite, manhã. O sol raia e a gente incorporado. Vibração. Aí, ah, mas ali não tem um porcelanato, ali não tem nada. Mas tem força, tem firmeza, tem axé, tem fundamento. A Umbanda é rica pelos fundamentos. Engraçado, quando estou falando de fundamento, estou pensando só em coisa boa, né? Só coisa boa. Engraçado, aí terminou. O assentamento, aí pronto. Aí vai pensar agora em coisa ruim. Por que se você não já fez um assentamento, só pensando em coisa boa? O ser humano vive na eterna contradição. Ele se contradiz. Aqui ele está numa missa, ele está rezando, ele está louvando, ele está cantando. Quando ele sai da missa, ele está xingando, ele está esculhambando, ele está arrasando, ele está blasfemando. Aí eu digo, olha que coisa bacana. Completamente o contrário daquilo que foi embriado lá dentro. E ele parece diz... que o ser humano vive só de momentos. Momentos. Uhum. Momentos. Momentos espirituais. Aí quando eu estou na mesa, mas quando eu sou, estou na mesa, sou muito concentrado, sou isso. Sim, mas no dia a dia. E a extensão daquilo que você adquiriu da mesa que foi aberta. Por que que você não extensiona aquilo para a vida? Claro. Por que que na hora que dá um grito, eu abro meus trabalhos, ficou bem, Nossa Senhora. Por que que não abre os trabalhos para a vida? É. Falta muito isso. Isso também é magia. E o ser humano termina perdendo muito essa magia. Porque não tem noção, porque não estuda. É, porque não tem noção, porque não estuda, porque não quer. Porque às vezes tem todo conhecimento, estudou e tudo, mas a gente não quer. Qual é pior? É aquele que não tem conhecimento e perde oportunidade? Ou aquele que tem conhecimento... E perde, é o que tem o conhecimento. Mas não se acha digno. É, o ser humano tem essas manias de querer dar uma de humildade demais. É. Todo mundo é digno de alguma coisa. É. Aí, ah, eu não me acho digno. A entidade disse, olha, você tem a capacidade de ser. Ah, mas eu não tenho não. Ora, mas a entidade está dizendo que você tem, você tá. É o problema, tá com dificuldade de receber a informação. Né? Negócio de diminuição. Ser humano sempre se diminuindo. Sempre se diminuindo. Sempre. Aí eu utilizo isso aí como uma prática enfadonha. Claro. Isso dá um problema. Eu vou te dizer, viu? É necessário muita vibração boa. Pra você não perder fio dela errada, viu? É. Às vezes se perde uma boiada inteira, né? Por falta de reflexão, por falta de uma ordem. Exemplo, eu disse, diga muito, você se envolve demais em bases que não é para você se envolver. Outras você termina esquecendo. Se perde uma boiada. Por causa de um grito que não foi dado. Tem pessoas que necessariamente precisam ouvir uma verdade. Ela não precisa ser agressiva. Mas elas precisam ouvir. Qual é, para a senhora, a maior responsabilidade de um dirigente no terreiro de Umbanda? A maior responsabilidade com ele é lidar

Porque o pai de santo morava mais de 90 quilômetros da casa dele. Pra você ver. A casa de santo era no lugar, mas a casa dele mesmo era uma distância de 90 quilômetros. Era muito. Muita dedicação, né? É. Mas ele estava lá na casa dele todo dia. Né? Todo dia tem essa viagem para fazer. Porque era uma viagem. E fazia, sabe? Então eu vejo que o maior desafio hoje, que tem muito esse preconceito, principalmente aqui no Piauí, esse problema seríssimo de questão de Exu que não pode ser mentor. Exu pode ser mentor, sim. Pode. Se o preto velho pode, por que o Exu não pode? Se o caboclo pode, por que o Exu não pode? Se o Erê pode, por que o Exu não pode? Eita, mas o povo cheio de antipatia. Pode. O baiano pode ser mentor. O cigano pode ser mentor. Pode. Pode. Aquilo que o médico tem mais afinidade, com certeza é o mentor. Aí eu não sei por que eu gosto tanto da dona Chica. Ora, mas eu sou sua mentora, essa buceta. Aí não sei por que eu gosto tanto da Maria Padilha. Eu sinto uma coisa, parece que me envolve, parece que está ali dentro de mim. Quem é sua mentora? Gosto tanto do tranca-rua. O tranca-rua chama minha atenção, o tranca-rua me movimenta, o tranca-rua me deixa leve, o tranca-rua me deixa forte. É o seu mentor. Somente o mentor faz isso. Ele deixa bem. Só o mentor faz isso. Ok? Se não for, não é, não é. Pronto. É isso. É preciso. Então eu acho que esse é o maior desafio. Né? E eu digo mesmo, eu dizer ele. Eu faço parabéns, porque ele não tem essas restrições. Ele deixa bem livre, bem à vontade essa questão. E eu acho bonito isso. Uma coisa que nós não conversamos, se chegasse uma magia negra na casa da senhora, e a senhora fosse encarregada de decidir o que fazer com ela, a senhora devolveria? Eu devolveria, sem problema. Foram bem resolvidos para mandar, né? É, sim. Então aguenta as consequências. Porque se você tem um papo a zoar, pois se prepare, porque você tem um ouvido para receber. Então receba e receba com resignação, porque eu não recebi. Eu fui resignada para aqui. O que você não deve ser para quando eu mandar? Cuidado com o retorno, porque eu mando 3 vezes a mais. Buf. Aí é hora de ter cuidado. Sou boa. É por isso que tem uma parte da minha doutrina que diz Chica, baiana é boa, Chica, baiana é mal. É. Porque na hora de mandar não tem nenhum problema. Aí pode me chamar de mal. Manda de volta. É preciso. Mas a pessoa está muito tentada ali no berço pelo conformismo, achando que não pode ser atingido por nada. Acha que tem assim um campo espiritual muito grande ali, protegendo, não é por aí não. A partir do momento que você manda o que é ruim para os outros, você já abre um bocado de portal que pode facilitar eu te mandar de volta. Oh. A senhora não tem esse negócio de ai, tô fazendo mal, tô fazendo bem. Tá ensinando o outro a se resolver. Sim. É. Se você é mal mesmo. Muitas vezes a melhor defesa é o ataque. Às vezes eu ataco. Porque eu tô vendo que já tá demais. Né? Mas aí às vezes eu deixo a pessoa achar que tá bem. Eu dou corda pra muita gente. Inclusive que me tem como mentora. Aí eu dou corda. Dou uma cordinha pra ele, eu mesmo, depois eu vou puxando a corda, ó. Eu vou puxando bem devagarzinho, que ele. Aí quando ele quando ele dá fé, ele dá todo em minha base nessa corda. Por isso que eu digo, é bom me deixar tranquila. É bom deixar a senhora tranquila em termos de ser correto. Isso. Que aí tá na sua vibração. Tá sim. Mas senão você vai fazendo. Não corda. Aí eu desço, aí não chamo atenção. Não corda. Ah, mas ela não me chamou atenção. Você que ela ia falar isso assim, comigo. Tô deixando. Você que sabe. Pode acontecer isso com todas as linhas na Umbanda, né? O guia pode dar corda, sempre. Pode. Pode. Pode nem vir me dizer que não dá, que dá. Então é melhor o médium já ficar esperto. Se fez errado, o guia não falou nada. Quando eles veem que o guia não falou nada, eles acham que estão indo bem. Que o guia não está vendo. É. O guia não estão vendo. É aquela velha história que às vezes os colegas ficam esperando a pessoa apresentar para ele o problema. A pessoa nunca apresenta. Nunca apresenta. Nunca, nunca, nunca. Nunca apresenta. E aí a situação fica. Vai se agora e a pessoa está achando que está fazendo certo. Porque nunca foi chamada a atenção. Claro. A pessoa que tem que ter consciência. Você tem que ter consciência. Tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo. E se ele não está tendo consciência, porque ele não está fazendo as afirmações. Ele não está fazendo os preceitos. Porque se ele fizer os preceitos, ele vai ter consciência. Então os preceitos são muito mais importantes do que se pensa. Do que se pensa. Os preceitos são fundamentais. É um resguardo ali. Isso. Aí não fazem. Eles não fazem. E aí faz a coisa errada. Por exemplo, a pessoa chega no terreiro. É para ele ter tomado seu banho. Ele não tomou. Ah, mas nunca teve nada. Ah, nunca teve problema. Ah, nunca isso, nunca aquilo, nunca teve problema. Aí um fez sexo antes de vir para a gíria. Isso. Comeu aí carne. Uhum. Espírito nunca falou nada, sempre desceu. É, exatamente. Aí, de repente, ele vê a vida dele toda bagunçada. Ele vê a vida dele bagunçada. Aí ele fica, mas o que é? Por que nunca falaram nada? Fala, mas foi falado sim, teve um momento que não foi falado sobre os preceitos. Então os preceitos para ser cumpridos, não é isso? Por que que eles não foram cumpridos? Tem isso. Aí não fazem. E aí querem que a coisa trabalhe. Quando você vai atender público, cumpra os preceitos. É como se dissesse assim, você não veste roupa a hora que acorda, não toma banho todo dia. Sim, você não faz tudo isso. É. Porque não é necessário para a sua sobrevivência. Ah lá. Então a sua sobrevivência espiritual também depende disso. Não sabe. Porque a gente ali, toda vez que come, a digestão acontece e segue o fluxo. Segue. Né? E o sistema digestivo e o aparelho funcional dá conta de tudo. Tá. Todo dia. Todo dia. Então a gente também tem que dar. Senão não tem mais equilíbrio ali. E não. Esse é o maior problema das pessoas. Tá? E elas fazem isso mesmo, constantemente. Isso é incrível. Olha que eu vou lhe contar. Ele manda todo o tempo assim. E aí ele acha que, ah, mas me chamou a atenção. Ah, mas não fez isso. Faça, faça. Faça que é bonito. Aí às vezes eu vejo, termina a incorporação. Ai, pai, eu estou com uma dor de cabeça. Ai, eu que ele está sabendo que ele está acontecendo onde ele está. A gente sobe bem no ouvidinho dele. Isso aí é só os preceitos que estão sendo cumpridos, meu filho. senão você fica doido. E tem casa que nem imagina que é importante aplicar esses conceitos. É, mas existe. Né? Existe. Isso também, de certa forma, blinda o terreiro. Um rosário toda vez que chega. Blinda, sim, blinda. E como blinda? Contra essas forças que às vezes chega numa incorporação e diz, ah, eu sou a Chica Baiana, olha como eu faço igual a ela. E o médium nem percebe, não é assim, olha. Exatamente. Nem percebe, às vezes é outro tipo de guia. Usando meu nome. Oh. É. Por que a senhora não chega e mete o pé? Quando o outro guia usa? Porque ele deixou, ele tá colhendo o que plantou, né? Exato. Porque, primeiro, eu fico enfraquecida porque o preceito não me deu as condições. Oh. Agora, se for a pessoa que cumpriu todos os preceitos, mas de repente veio uma demanda que terminou saindo do nosso, vamos dizer assim, terminou saindo do nosso controle e chega até o médico, aí é a hora, porque aí às vezes é uma confusão muito grande e o médico termina se abalando. Muito por conta daquela energia que não era para ser. Uhum. Haja vista que ele cumpriu todos os preceitos. Mas é bem verdade que aqueles que cumprem preceito muito raríssimamente vão passar por situações assim. Claro. É mais nesse sentido. A senhora falou que enfraquece a senhora. Esse enfraquecer quer dizer que dentro aonde a senhora existe, na sua força de sintonia com a luz, ele não vibra, então ali a senhora não tem força. Nas trevas, porque a senhora não vibra aquilo. Eu não estou vibrando. Exatamente. Essas são as questões que precisam ser muito faladas dentro dos terreiros. E isso é um desafio constante, né? É. Por falar nisso, o que a senhora acha desse povo que diz assim, eu sou pombagira tal, pra você de caminho aberto tem que dormir comigo, daí vai o pai de santo e dorme com a moça. Ah, tá certo. Meu gente, isso aí é a vontade do ser humano. Ou sou o Exu tal, pra você ter caminho aberto você tem que dormir comigo, eu vou vir à noite e incorporo. Não, porque o Exu não tem mais essa necessidade sexual. Tem. Não, isso sim, a gente já entende, mas o que que leva uma pessoa a acreditar que é dormindo com a entidade que... A fé, a crença. É. Tem algumas que gostou do médium mesmo, né? Às vezes assim, sim, às vezes não é que gostou do médium. Gostou, mas do eu espírito. Digo assim, é porque tá tão crente daquilo ali que termina se envolvendo. E o que quer é se aproveitar da fé da pessoa. E o que quer, para alcançar o que quer, dormir com o Exu ou com a Pombogira, não é um preço tão caro, ela acha, né? Exato. Claro. Né? Porque ela vai se achar que está sendo movimentada por uma energia espiritual. Então a senhora sendo bem resolvida, a senhora entende que a pessoa ali também não está sendo vítima, não. Mesmo que ela vá na crença de que vai me ajudar, só que se ela não tivesse inventado a história de querer o que ela quer com tanta ganância, ela ia dizer, não, peraí, não vou fazer a qualquer custo. Exatamente, existe a questão da ganância. Né? É. Então nada é porque se quer. Lá. Quer sim, né? Agora só que vai querendo dormir o útil agradável. É. Então assim, tem gente que é inocente, mas... Não é inocente quando a ganância fala mais alto. Fala mais alto. Claro. Que eu tenho um objetivo ali. Ah, então eu vou dormir. E a pessoa, tal, com certeza, ela já está beneficiada de alguma coisa, de alguma energia daquele... Às vezes chega a ser até de um quiopa dos obeteiros. Ah, já teve as pistas que vai rolar mesmo. Se deitar com o homem, vai rolar. Exato. Vai conquistar o que quer. É. É, porque tem muitas composições, muitas coisas que pertencem, né? Nesse caminho. É, minha gente? Mas agora está na minha hora. Graças a Deus. Então tenham força, luz e resistência na base de vocês e que vocês tenham muita axé. Axé. Axé. Que assim seja. Muito obrigado. Força e luz. Axé. Graças a Deus. Pai Andes de Oxum, uma satisfação falar consigo novamente. Como é que foi, assim, incorporado na Chica Baiana? A Dona Chica é uma entidade aqui que eu gosto muito também. Ela traz, assim, alguns aspectos que eu acho que são importantes serem abordados dentro da casa. Muitas vezes ela solta bastante informações que a gente precisa. De fato, às vezes está escutando. E às vezes ela dá um norteio pra gente que a gente precisa estar fazendo uma boa interpretação das coisas. A Dona Chica faz um convite pra gente interpretar muita coisa. E eu acho que isso é o mais importante, que a gente tenha a capacidade de interpretar a mensagem. A mensagem que aquela entidade está querendo transmitir. E a Dona Chica de vez em quando leva a gente a essa composição de entendimento da mensagem. Às vezes tem pessoas que se chateiam com a Dona Chica aqui na casa, porque a Dona Chica apresenta algumas situações que a pessoa fica a entender que ela está debochando. É. E na realidade ela não está, não. Ela ensina muito você? Ela ensina. Ela ensina. Ela ensina a gente a dar uma revisitada nos conceitos da gente. Hoje, você acha que ela deixou muito na sua cabeça de coisas assim? Sempre quando ela vem para conversar, bacana, ela deixa muita coisa boa. Ela ensina os outros, mas deixa coisa na tua cabeça, deixa, que serve para si. Deixa. Claro. Deixa e deixa bacana, que até me relaxa. Oh. É uma situação da Dona Chica que me relaxa muito. Inclusive a Dona Chica é a entidade aqui na casa que eu sempre me apego na hora de um aperreio assim, muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Quando eu vejo que a casa está assim, sem nenhuma dimensão de dinheiro, né? Às vezes não tem. A gente casa para um lado e para o outro, está todo mundo assim, vazio, todo mundo sem dinheiro, e eu me apego à Dona Chica. Está precisando assim de uma agnada, de uma movimentada, porque tem muitas coisas que precisam ser feitas, ser realizadas, a gente está sem dinheiro. Claro. Apresenta dessa forma. Oh. Né? E é incrível. É incrível como poucas horas depois aparece alguém aqui que conversou com ela numa gira, ou que conversou com ela mesmo no atendimento, que às vezes o atendimento dela eu faço aqui. É, mas é agendado. Agenda aqui o número de haver duas, três pessoas. Aí eu chamo ela, peço para ela se manifestar, meu ori para ela trazer a mensagem dela para essas pessoas. Uhum. E é incrível. Como sempre aparece uma pessoa que às vezes está com 5, 6 meses, que nunca mais andou na casa, chega aqui. Ou eu vim deixar uma ajuda aqui pro terreiro. Olha. Sabe? É incrível. Isso é uma coisa que é constante aqui, constante. Principalmente, olha que o mês de setembro, eu considerei esse ano o mês de setembro o pior mês do ano. E eu disse, eu cheguei assim, passou uma semana, nada. Nada. Eu disse, faltando coisa, faltando vela, faltando até fazer a caridade. Gente, como é que a gente vai fazer caridade sem ter um material aqui? Como é que essas entidades vão se virar? É. Né? Pra fazer realizar, sabe? E eu disse, Dona Chica, o que está acontecendo? Que na casa está com uma semana parada. Minha mãe me ajude. Estou precisando do seu axé, da sua força. Ela falou hoje, se não pede, eu não dou. Exato. Ela falou hoje. Eu fui lá e foi incrível. 2 horas depois aqui que eu pedi. Graças a Deus. Chegaram 2 clientes aqui. Eram 2 clientes, 2 consulentes, e trouxeram o dinheiro para casa para a gente poder estar comprando as coisas, comprando as velas, comprando Pois é, porque se não tivesse, eu não sei não, né? Como era que o Paulo Scalabro ia fazer a caridade? Porque não tinha nada, não ao fazer. Diga, agora vai, que agora chegaram duas pessoas. Cada uma trouxe 200 bandeiras, né? Olha. E ali com aqueles, com aquelas 400 bandeiras, que é assim que eles gostam de chamar, o dinheiro, R$400, eu fui comprar as coisas para a média para organizar aqui. Claro. Deu certo. Depositei imediatamente na conta da mamãe, da minha mãe, R$50 para ela comprar umas pão, que tinha gente que ia passar por 5 de pão, não tinha. Nossa. E assim deu tudo certo. Graças a Deus. Deu tudo certo. Então assim, o trabalho não ficou comprometido, porque a dona Chica foi muito providencial. Aí por isso que eu digo assim, será que essas criaturas não estão fazendo caridade? Porque ela atinou o pensamento dessas pessoas a ajudar o terreiro. Sim. Porque elas não tinham a obrigação de trazer, porque elas não estavam devendo nada de trabalho deles. Assim. Mas elas vieram e trouxeram, porque elas se sentiram na necessidade de trazer. Né? E deu. E sempre é assim. Aqui. É. Sempre, sempre. Todas as vezes que eu estou aperreado, eu estou vendo que está faltando coisas, eu me apego com ela e eu tenho uma resposta assim, positiva. Claro. Positiva. Né? Então, no meu campo de trabalho, né, que agora eu assumi o cargo, que é um pouquinho mais elevado, é cargo de chefia, eu tenho que estar muito na justiça, aquela coisa. Eu só me apego com a dona Chica na hora de resolver as coisas. E é incrível como dá tudo certo. Se desenrola as coisas rápido. Eu vou lá, às vezes eu sou o último. Eu digo, é, hoje eu vou pegar um chá de cadeira aqui, daqueles. Aí eu fico, dona Chica, se a senhora pudesse me ajudar, porque tem tanta coisa ainda para eu resolver. Tem um terreiro lá que vai ficar. Se eu ficar aqui, eu vou ter que passar uns 2 dias. E é num estalar de dedo. Chega alguém, ou alguma pessoa que diz assim, que às vezes até me conhece, diz, eu, que, qual é o problema? Não é esse, se de repente eu vejo as coisas desenrolar. Olha só. Ali no campo de trabalho. É providencial, né? É muito providencial. Graças a Deus. Eu sempre digo aqui, eu, às vezes eu digo é muito para os filhos da casa, gente, então com a dificuldade que você não está vendo, que está muito difícil, está muito complicado, você vai com a dona Chica. Dona Chica é top. Dona Chica é top. Tu vai fazer todo mundo chama ela ali, no diálogo. Ah, sim. Se aplica a Dona Chica. Eu acredito demais nessa força. Graças a Deus. Dona Chica baiana. Né? E ela ajuda, ela dá esse suporte muito bom pra casa. Né? E eu gosto de louvar ela, gosto de estar afirmando ela, porque eu acho que é importante. Estar afirmando ela direitinho. Às vezes, quando ela mesmo vê que a situação da casa não estava das melhores, ela viu depois que eu cheguei dessa viagem, não estava das melhores, ela desceu um dia aqui na casa. Eu acredito que foi. Foi domingo que ela desceu. E ela já foi logo providenciando um trabalho. E teve coisas que não tinham condição de ser resolvidas nessa semana, que eu já estava com o coração aberto para resolver só na outra. Mesmo com atraso, e deu para resolver nessa semana. Né? Então eu tenho essa fé e essa força. A dona Chica Baiana é muito providencial nas coisas. É um espírito muito ativo. É, ela muito ativo nas coisas, né? No que ela apresenta. Sabe? Eu vejo todo mundo que chega pra dona Chica e diz assim, dona Chica, eu tô passando por essas. O filho acendeu uma vela pra mim. Né? Ela não diz outra coisa, ela só diz, acenda uma vela para mim, sabe, vai dar certo, aí pronto. Oh, yeah. E assim, eu tenho um resultado aqui de muitos filhos que se apegam mesmo com a dona Chica. E que tem assim, até mesmo encontrado dinheiro na rua. Encontrado dinheiro na rua. Claro. Assim, estavam ali sem eira, nem beira, nem condições, nem como fazer nada. Oh. Encontravam. Sim. Né? Aqui tem um caso de um rapaz que é muito ligado, um rapaz não, já é um senhor, ele é casado, que é o próprio Adailto, que ele tem uma fé na dona Chica que é incondicional, essa fé, que ele coloca ali com muita intensidade também. E as coisas dele se resolvem também com muita rapidez. Às vezes, teve uma vez que ele trabalha nos Correios e tuas encomendas simplesmente desapareceram. Eram encomendas muito caras, né? Tratava-se de um celular, iPhone e um outro produto lá que também eu não lembro agora do momento, mas que era muito caro. Ele ficou desesperado, porque ele contou todas as encomendas e estava tudo certo. E aí, de repente, ele saiu para algum lugar e quando voltou, aquelas encomendas tinham desaparecido. E ele ficou desesperado. Ele se desesperou. Mas foi incrível que no meio daquele desespero, ele relaxou, se concentrou. Ele disse que sentiu um perfume embriando todo o carro lá. E ele disse, ô, minha mãe, você está aqui. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. Oh. Né? E foi incrível que depois que ele deu a viagem, entregou as encomendas, quando ele voltou e deu uma revisada lá nas encomendas de novo, as encomendas estavam lá. Nossa. Sabe? É isso que eu acho incrível, Dona Chico. Essa encanteria dela, né? Essa capacidade que ela tem de encantar, de movimentar, de dar uma solução ali para aquele problema. E aí eu vejo que muitos gostam muito da Dona Chica, muito querida aqui na casa. Né? Não só ela, como a Dona Maria, não. Cada uma traz uma funcionalidade que eu acho incrível aqui, que resulta em coisas muito positivas. E entre outras coisas aí que eu escuto Dona Chica falando, tem uma médium que é nova na casa, Mariana, que já teve assim, muita sinalização da Dona Chica, e sinalizações rápidas também. E vendo as coisas dela sendo resolvidas. E isso eu acho que é importante, a fé que a gente coloca também. Nossa. Que é muito importante. E o carinho, né? E o amor que a gente tem por a entidade, porque eu acho que o carinho e o amor é que nos dá o merecimento de ser contemplado com esses milagres. Eu chamo de milagres. Mas no seu caso, por exemplo, você trabalha, você faz trabalho aqui para caridade, então quando você pede, a espiritualidade já vê, não, ele trabalhou, ele está pedindo para o terreiro, para ajudar alguém, daí e, eles correm. Mas antes você criou esse merecimento, né? Criei. Claro. Porque hoje eu trabalho. Mas só pedir, ó, né? Resolve aí. Hoje eu trabalho e assim, eu sou muito feliz, porque tem muita flexibilidade no meu trabalho. Sim. Muitas vezes eu não posso ir, e aí às vezes, não, você pode resolver aí em casa mesmo, aí eu vou utilizando dos meios de comunicação que devem resolver algumas coisas. Né? Mas a espiritualidade, ela me contemplou com isso. Né? E dá tudo muito certo. Muitas vezes tem situações que eu digo que a coisa não está boa. Eu digo, Dona Chica, a situação não está boa. Eu estou precisando arranjar um bico, alguma coisa. De repente, um coordenador de uma faculdade me liguei. Professor, você pode ministrar essa aula esse final de semana, aquela coisa. Eu acho tudo muito providencial. Eu tinha pedido para a Dona Chica me dar uma luz. Sim. E aí, de repente, me liga alguém. Né? Caramba. Me liga alguém, já é dizendo assim, você pode ministrar essa aula tal dia? Posso, né? Porque eu já tô ali precisando do dinheiro. É. E aí, já vem logo e agradeço, Dona Chica, já deu certo. Agora, muito axé para eu poder viajar e fazer esse trabalho de qualidade, que eu possa oferecer um serviço de qualidade para os estudantes e possa ser contemplado com a minha bandeira, com o meu dinheiro. Que é assim, gente. E sempre é assim. Graças a Deus. Então, qual que é o nome do seu terreiro? Ilê Axé Oxum Apará, Terreiro de Santa Luzia. E onde a gente está aqui? Teresina, Piauí. Graças a Deus. Então, a gente finalizou as gravações com a sua entidade. Vamos ver quem a espiritualidade ainda autoriza, né, trabalhar por aqui e no Piauí. Mas, por enquanto, agradeço muito a sua receptividade de nos acolher aqui e de permitir que fizéssemos todos esses estudos pela sua mediunidade, viu? Eu que agradeço também a oportunidade de estar levando informação através da força mediúnica, pela espiritualidade, que eu acredito muito nas informações que são dadas, né? embora tenha pessoas que possam ou não concordar, isso é uma coisa que realmente não me preocupa. Né? Não me preocupa. O que interessa, o que importa é o que é feito aqui dentro da casa. E eu tenho uma consciência limpa de que a minha casa trabalha para a ordem e para a luz. Como o próprio Exu Lúcifer apresenta nos seus discursos. Sim. Né? Então, a gente trabalha. Então, estamos ainda engateando, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Mas nós vamos melhorar. Estamos aqui para isso, ainda somos novos, jovens. Claro. Temos todas as condições do mundo de dar uma melhorada. Aham. Que assim seja, então. Muito obrigado. E aí, lidar, por exemplo, tem casas que não aceita que uma pombagira seja a mentora. É um absurdo. O senhor acha um absurdo uma casa que não aceita a pombagira como mentora? Eu acho, sim. Porque se for uma coisa que a pessoa, nas entrevistas, escolheu, e se foi essa sintonia que foi dada para a pessoa, por que é que insistem em dizer que não pode? Então, eu vejo que o maior desafio hoje, que tem muito esse preconceito, principalmente aqui no Piauí, esse problema seríssimo de questão de Exu, que não pode ser mentor. Exu pode ser mentor, sim. Pode. Se o preto velho pode, por que o Exu não pode? Se o caboclo pode, por que o Exu não pode? Se o Erê pode, por que o Exu não pode? Eita, o povo cheio de antipatia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aue, aue, magia, sarabaê, xingá, baiana. Aue, aue, magia, sarabá, xingá, baiana. Tava falando dos baianos. Salve. Tava em todas as forças, todas as correntes.